agora toda a informação do Antena News. A seguir, Jukebox. Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao Antena News. O Governo, os patrões e a UGT assinaram hoje o novo acordo de trabalho. Pedro Passos Coelho disse que é um dia histórico para Portugal. O Ministro da Administração Interna, Paulo Macedo, anunciou medidas para combater o elevado número de assaltos a caixas multibanco. Hoje há a Taça da Liga, Porto e Benfica defrontam Estoril e Santa Clara, respectivamente. É alegria, é calor, é emoção, é muita emoção, é gira! Brasil! Pela primeira vez, um programa na rádio Antena Web valoriza a música brasileira em todas as suas vertentes, independentemente de estilos ou épocas. Gira Brasil, um programa imperdível, todas as sextas-feiras, às 20h45, na rádio Antena Web. A taxa de desemprego em Portugal era de 13,2%. Todos os meses o desemprego em Portugal tem subido 2 décimas. Neste momento, Portugal tem a 4ª taxa de desemprego mais alta da União Europeia. O Estado português conseguiu vender 2 milhões e 500 mil euros de dívida, com juros abaixo dos 6%. O leilão foi feito hoje, mas alguns analistas já informaram que este leilão diz respeito à dívida de curto prazo, porque em relação à dívida de longo prazo, Portugal ainda não conseguiu condições para regressar aos mercados, e é aí que reside o problema mais grave da economia nacional. 12 municípios do distrito de Bragança ameaçam recorrer aos tribunais se o helicóptero do INEM, estacionado em Macedo de Cavaleiros, for desativado durante a noite. Os autarcas exigem a permanência deste serviço 24 horas por dia e dizem que este serviço faz parte de um acordo entre aqueles municípios e o governo, que colocou o helicóptero à disposição da população em detrimento de outros cuidados de saúde. O helicóptero tinha como função garantir o acesso mais rápido aos cuidados de saúde em hospitais centrais, visto que em muitos locais mais isolados não existem médicos. O novo acordo de trabalho foi hoje assinado. Na presença de Pedro Passos Coelho, o Governo, os patrões e a UGT assinaram um acordo que prevê reduções nas férias, nas indemnizações e nos feriados, bem como despedimentos mais fáceis. Para o Primeiro-Ministro, é um dia histórico para o país. Pedro Passos Coelho considera ainda que o acordo é equilibrado para todas as partes envolvidas. O Governo anunciou mais vigilância e dispositivos de multibanco mais resistentes. As medidas foram anunciadas pelo Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, depois de se saber que, em Portugal, é assaltada uma caixa multibanco, dia sim, dia não. Ao todo, nos últimos 5 anos, foram roubados e destruídos 840 dispositivos. Algumas escolas de Espanha estão a cortar no aquecimento. Devido à crise, muitas escolas desligaram o aquecimento, mesmo nos locais onde as temperaturas chegam perto dos 0 graus. Os alunos vão para a escola enrolados em cobertores, com os roupões por cima da roupa, de gorros, luvas e cascóis. Há cada vez mais pessoas a viverem nas ruas da Grécia. Só nos últimos 2 anos, a Câmara de Atenas calcula que haja mais 20% de pessoas sem abrigo pelas ruas da capital grega. A culpa é da crise, que deixou muita gente sem trabalho e com muitas dívidas, mas sem poder económico para poder saldá-las. A autarquia ateniense já considera a hipótese de fazer um acordo com os muitos hotéis da capital, vazios devido à crise, e que por um preço simbólico possam vir a dar abrigo aos novos sem abrigo, até que a situação económica melhore e as pessoas possam voltar a pagar alojamento. Hoje joga-se a Taça da Liga. O Futebol Clube do Porto vai receber o Estoril no Estádio do Dragão, num jogo a contar para os quartos de final da única taça que o clube azul e branco nunca venceu. Este jogo vai opor o primeiro classificado da Primeira Liga ao primeiro classificado da Segunda. A partida começa às 20h45. O Benfica defronta hoje o Santa Clara, também para a Taça da Liga. Jorge Jesus deverá fazer descansar os titulares, já que convocou 7 jogadores que não são muito utilizados. Segundo explicou o treinador encarnado, a ideia é fazer com que todos os jogadores do Benfica estejam aptos a jogar no 11 principal, caso a equipa necessite. Foi mais um Antena News, de seguida fique com Jukebox, com Vítor Ferreira. Boa noite.